Astral do Arrocha. Telegrama falando, já cancelei. O par de aliança eu já devolvi. Sua foto do status eu já deletei. Se os planos pra nós dois você já pôs um fim. Foi bem feito pra mim. Meu coração que não soube escolher direito. Bem feito pra mim. Te amar demais, esse foi meu maior defeito. Me diz onde foi que eu errei. Se errei, eu já apaguei. Dá uma vontade boba de beijar sua boca. Essa vontade eu vou matando no álcool. Esse desejo de ver seu corpo sem roupa é um sintoma de um coração ferrado. Dá uma vontade boba de beijar sua boca. Essa vontade eu vou matando. Esse desejo de ver seu corpo sem roupa é um sintoma de um coração ferrado. Me diz onde foi que eu errei. Se errei, eu já apaguei. Não soube escolher direito. Bem feito pra mim. Te amar demais, esse foi meu maior defeito. Me diz onde foi que eu errei. Se errei, eu já apaguei. Dá uma vontade boba de beijar sua boca. Essa vontade eu vou matando no álcool. Esse desejo de ver seu corpo sem roupa é um sintoma de um coração ferrado. Dá uma vontade boba de beijar sua boca. Essa vontade eu vou matando no álcool. Esse desejo de ver seu corpo sem roupa é um sintoma de um coração ferrado. Me diz onde foi que eu